guarda e um capão, lá nos campos da fronteira, o rancho pra se morar. Na varanda um chimarrão, os cavalos na mangueira, junta de boi pra lavrar. É assim o meu lugar, é assim o meu lugar. Com tanta simplicidade, a felicidade mora lá. Felicidade, a felicidade mora lá. Os porcos no chiqueirão, as galinhas no terreiro, uma horta e um pomar. O cusco cuida do rancho, anunciando a chegada de quem vem me visitar. É assim o meu lugar, é assim o meu lugar. Com tanta simplicidade, a felicidade mora lá. Felicidade, a felicidade mora lá. E quando eu volto da lida, as crianças fazem festa, correm pra me encontrar. Minha prenda na chegada me recebe com um beijo e me serve o jantar. É assim o meu lugar, é assim o meu lugar. Com tanta simplicidade, a felicidade mora lá. Felicidade mora lá. E quem chega no lugar, e quem chega no lugar, sabe que a hospitalidade, a felicidade mora lá.